dilatado, olhando no espelho do banheiro da boate, jogando pela pia o drink ainda na metade. Já derreteu o gelo e essa noite eu tô chato. O Ivete quer fazer um rolê. O Ivete quer fazer um rolê. O Ivete quer fazer um rolê. Eu brincar um pouco na pista real dos loucos, com meus brinquedos novos, meus animais no bolso, embaixo da manga, o ice do poker. Vai se quiserem brincar com fogo. Pode falar que eu não presto e não me aquieto em vão. Quando você parar de levar a sério, que vão começar a te levar a sério, irmão. Vão levar a sério a seda que a garupa é o rei. Cola na garupa, a garota diz vem, que era mais única e ela também. Que é um vagabundo, sou mais que ninguém. Vou alisar o mundo, nós conto o mundo. Desde os rolê no meio dos conjuntos. Nega, vem junto, a gente é bom junto. Eu também curto, vem me ver. Eu já encarei tudo, olha o quanto matuto vai ser. Um pivete raçudo pra viver. Com a sede tão bruto, malandro tão puro vai ser. Pela grana, porque não ter. Consequentemente, a não ser bom o suficiente. Mas agora que eles vão ver, eles vão ter. Vão ver meu dedo médio se vier com algum embaço. Eu vim pra dar trabalho, coringa do baralho. Com os panos tudo classe, a pupila dilatada. Olhando no espelho do baralho.